35240, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, cheque trem de pouso, 5240. Sente, fica na hora do trem baixado e travado, 5240. Torre Alfa Victor Juliette, reingressando 4 ao vento da 1-0. Alfa Victor Juliette, realize de novo 360 pela direita, reporta reingressando contra o vento da pista 1-0. Paciente, vai continuar 360, Alfa Victor Juliette. Ficar ponto. O Tripa Palmeiro Lima, confirme a altitude que mantém? Tá acendendo para 500 pés, senhor, pelo litoral. Sente, o Tripa Palmeiro Lima. É ponta final pouso no CIA, autorizado direto, 500 pés. Autorizado direto, 500 pés, vai reportar visual com pouso para Palmeiro Lima, agradecido, senhor. Quando meu exército é autorizado no Juliette, parte principal, portão 2. Da via Juliette pro principal para 02 no 600. TAM 3661 na escuta do solo? Firmo. Pronto para a cópia, TAM 3661. Firmo. TAM 3661 autorizado para Ilhéus, nível 140. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saia da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-9-62, acione no transponder 0263, TAM 3661. Autorizou Ilhéus conforme 140, decola no perfil da Dael, Dael, Leda, após Ilhéus. 1935, controle, 1862-0263, transponder 0361, da TAM. TAM 361, contingimento que é um ponto para o pushback e acionamento. É já. Opa, passando Victorinha Juliette. Victorinha de Juliette, aguarde. Fazendo Juliette. 5-1, no secundário, 1-3-3-2-5. 1-2-5, 1-3-3-2-5, TAM 3193. Uno 754, Alim mantém pista 1-0. Alim mantém, 1-0, 754. Gol 1-9-2-4, pronto para a cópia. Da 1-0-2-8 livre, Alfa Victor Juliette. Autorizado o cruzamento do campo, vai reportar livrando Alfa Victor Juliette. Trip 5-2-4-0 no solo 3-1, livre pista pela direita, solo 1-2-1-9. Direita, solo 1219 vai chamar o 5240. Para a cópia. Victor Índia Juliette, continue a aproximação, reporte na curta final da pista 17, Índia Juliette. Continuando a aproximação, reporte na curta final no 7, Juliette. Torre o Alfa Victor Juliette, efetou o cruzamento da 1-0-2-8. 1-1-6-12, acione no transponder 5-1-7-0, TAM 3805. Romeu Papatango, controle 1-9-35, decolado aos 3-1. Romeu Papatango. Romeu Papatango chamará agora o controle 1-9-35, Romeu Papatango. 3805, a frequência da torre. TAM 3805, conteja. Está autorizando 340 para Guarulhos. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da Euleta, Pesulo 44 até Púbito. Transponder 5-1-7-0, controle operando 119-35 a 3-7-8-6. Tá 305 negativo, saída da Euleta, após Leda, Eudes, onde interceptará o Pesulo 44 após conforme rota. Corredor forte, no pés na sua escuta. Positivo, Alfa Victor Juliette, 1.000 pés no corredor forte, sobrevivendo para o forte, depois de regresso. Afirmativo, reporta no regresso, Alfa Victor Juliette. Vai atingir o 050, Oceania 6315. Autorizado 3.000, ajustado no 01, no 6315. 754, tráfego no litoral norte, 1.300 pés, autorizada a decolagem pista 10, vento 120 graus, 1 nós, mantém 2.000 pés para iniciar a curva, o gol 1754. Gente, pessoal, na subida, gol 1754, livre decolagem. De November Alpha, pronto para cópia? De November Alpha, autorizado Salvador, Salvador, 1 no meu pés, decola 1-7, primeira curva cheia, saindo corredor forte até 20 milhas. Controle operando em 1-9-3-5, tô em 1-9-6-12, acione 0171, não transponde em de November Alpha. Em November Alpha, confirma o pátio. Em November Alpha, para acionamento, táxi, chamitou em 1-1-8, sua meia dúzia, ajuste 1-0-1-1, em November Alpha. Visual com pouso. Decolado aos 3-4, chame controle 1-1-9-3-5, mantendo proa até 2.000 pés, 1-7-5-4. Gente, vai chamar 1-9-3-5-7-4. Oscar. Gol 394, informação Oscar correta, ajuste no 0 no 1, pronto para a cópia? Afirma. Gol no 394, autorizado para Galeão, New Joe 360. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, onde interceptará El Pizulu, 1-0, após conforme rota. Controle operando em 1-9-35, TOE, 1-1-8-62, acione no transponde 5402, gol 1-394. Ok, estamos autorizados a Galeão, nível de voo 3620, Piantes Luna 0. Decola na pista 1-0, cruzada direita, no perfil da El Leda, após Leda voa Bridge, para ingressar na Piantes Luna 0. O controle Salvador operando 1-9-3-5, a dúvida em 1-9-8-6, e o código transponder 402-394. Gol 394, cotejamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento. Chamaremos posição 05, gol 394. Boa noite, Abel. Puxa no 0 no 1. 4.000, 1-0 no 1, 6-1-4. Ciente, indivíduo Juliette. Uno 806, decolado aos 36, chame controle 1-1-8-3-5. 1-1-9-3-5, gol 1-8-0-6. 0-9-3-5, muito obrigado, amigo. Chamando ataque, eu tô a 3-0-5. 06 e 06 da PUCA 230, prefiro da PUCA, 806. Estabilizado no localizador. X-Ray da 1-0, Oceaner 6305. 6305, 2-118-6, pouso. 18-6 até daqui a pouco. Oceaner 6305. Oi, Salvador. Muito boa tarde. É o Oceaner 6305. Oxe. Xané 6315, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, reporte no marcador externo com trem de pouso baixado e travado. Xané 6315. Aguardando autorização para pouso, reportaremos no externo com trem baixado e checado. Xané 6315. Roger correta, ajuste no 01, no F-67-4121, pronto para 4? Prontíssimo. F-67-21, autorizado para Fortaleza, nível de voo 330, decola 10, primeira curva à esquerda, saída MOM, transição Froti, na via UP Zulu 19, controle operando em 119.35, torre 112.62, acione no transponder 5154, o F-67-21. Conforme 330, Fortaleza, via uniforme Zulu 19. Momo Frote, 1935, 18.60, 5154. 6721, obrigado. Fajaste 721, confirmando, decoda 10, primeira curva à esquerda. Transponde 5154. 5154, Momo Frote, decola à esquerda. Contagimento caixa, um ponto para pushback e acionamento, WebJet 6721. Livre pouso na 10, Oceaner 6315. Zona 6141, liberado dos 4000 mínimo em Belo. Liberado, 6141. Controlo. Controle Salvador, Papatango, Romeu Papatango, outra vez para o da Barra. Romeu Papatango, livre frequência, bom pouso. Autorizado livre frequência, chamará para o retorno, Romeu Papatango. O 924 está pronto? Foi chamado antes, não respondeu? Está pronto no momento da cópia? Estamos prontos. Gol 924, usado para Maceió, nível de voo 350. Decola no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Via para o Whisky 58, após conforme rota. Controle, operando em 119.35. Torre 119.62, acione o transponder 5401. Gol 1924. Gente, autorizado então, uma senhora 350, decolando 10 à esquerda, Puma e Caju, via previsto 58, 0935, seu controle. O aciona 54-01-934 da volta. Gol 924, contagimento correto, chama pronto para pushback e acionamento. Chama 44, obrigado. Alô, no 600, tem a informação ótica. Para Natal. Gol no 600, Rocha, correto, ajuste no 0, no 1, pronto para cópia. Gol no 600, autorizado para Natal. Nível de voo 370, decola 0, primeira curva à esquerda, Puca, transição Zipar, onde interceptará o Zulu no 0. Controle operando em 119.35, torre 119.62, adicione no transponder 5403, gol no 600. Negativo, no 600 já ajustado com 1011, conforme. 370 autorizado para Natal, Puca. Vai sair a saída Puca com transição de Papa, interceptar a UP Zulu 10. Decolada 10, curva pela esquerda, 1935, o controle 1862 e 5403 no transponder. Esse é o gol no 600. Gol no 600, contingimento correto, chama pronto para o pushback e acionamento, gol no 600. É uma puxa acionamento no 02, o gol no 600. Muito boa tarde, livrou na sua escuta o Oceaner 6305. Oceaner 6305, autorizado Alfa, chama antes da Juliette. Autorizado Alfa, chamará antes da Juliette. Oceaner 6305. Tripi 5626, acione identificação. Mantém nível no 40, na proa da posição BOMF, intercepta a chegada. Chame ideal de descida. Vai chamar, mantendo no 40, proa de BOMF, interceptando a chegada. Vai chamar no ideal, 5626. O gol no 806 chama Centro Recife, frequência 12685, alternado no 33625. 2685, 3365, obrigado amigo. Taxi do Sam 3805 está com 104 de pé, alcança no mínimo de 3 horas e 46. Alterna Galeão. Retorno no 8, decimal 6. Atualizado, mais 8,6 até a volta. Até mais. 46. 3,45, Galeão. Confia em pessoa da bota? 104 de POB, 104. Autonomia de 0,346. Alterna Galeão. Tá, 3,205, autorizado, táxi para ponto de espera 0, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, no outro decimal 6, ajuste no 0, no 1, no TAN 3,805. Autorizado, táxi Índia Alfa, no ponto de espera, chamada torre 786, TAN 3,805. Para ingresso no pátio, Oxinero 63, 1,5. Oxinero 63, 1,5, mantenha no ponto da espera do Juliette, aguardando a passagem do bonde da TAM, após a passagem do mesmo, está autorizado o ingresso para o principal portão 612, posto M3 no 5. Afirmativo, após o tráfego TAM, está autorizado o ingresso no pátio por 06, janela 63 no 5, mantém posição. É um quatro. Chinero 6141, tem autorizado o pouso, pista no 0, vento no 20 graus, no 2 voz, ajuste no 0, nono. Afirmativo, livre pouso no 06141, 0111, ajuste. Terra Lima, guarde. Solo 1924 na Gol, tá no 1 para pushback e acionamento. Confirma isso, aeronave. Gol, 9924, pushback, acionamento no gate 1. Um, 924, mantém posição. Quem vai manter a posição, 924 na Gol. Será na posição, por favor? Confirme. Autoriza o 924 a acionar na posição? Autorizado a acionar na posição. Triente. Índia November Alpha, reporte alinhado, pronto para decolagem, pista no 7. Kilo Serra Lima, pronto para copiar. Quilo Serra Lima, autorizado Morro de São Paulo, nível de voo 080, pista 17, curva direita, saída Coral, controle 119.35, transponda 5412. Papão Negro Serra Lima, autorizado 080, Salvador, Serra Novembro, Papapata, Morro de São Paulo, Coral 17, curva direita, Coral, controle 135.286, transponda 5401. Quilo Serra Lima, transponda 5412. 5412, fechado. Quilo Serra Lima, para acionamento e táxi, chame torre 121.9. 1118.6. Confirme, 7289. 4. Para a torre, confirme. Papão Romeu, Quilo Serra Lima. Já de posse da autorização? Coral. Ok, gente. Autorizado acionamento, reporte para o táxi. Quilo Serra Lima. É o 924, está no 1. Gol, 1924, autorizada. Gente, obrigado. Fala, Salvador, boa tarde, 6141, lembrando essa escolha. 3805, pista livre, autorizada a decolagem, vento 1 a centena, 109. Decola 3805. November Alfa, a linha do som. Índia, November Alfa, autorizada a decolagem pista 17, vento 1 centena, 109. Gente, livre decolagem, November Alfa. TAP desce para 2 mil pés, autorizada a procedimento da pista 10. Confirme, TAM 3661. Afirmativo, Celeta. Pushback, acionamento no 08. TAM 3661, livre acionar, chame ponto para táxi. Chama o táxi, 3661. Decola 48, controle 119, decimal 35. 935, boa. Boa. Índia, November Alpha, decolado aos 49, autorizado curva à esquerda, reporte livrando o eixo da pista no zero. Proa do corredor forte. Autorizado curva à esquerda, reportará livrando o eixo Índia November Alpha. 1-1-0-1-1. Controle, 3805. 3805, sobe ao 340, a saída da EL, serviço de vigilância. 340, subida da EL, 3805. Direita, saída árvore, após árvore, direto, Vitória da Conquista. Controle, 1-1-9-35. Transponda, 5-4-1-5. Nível 200. Para Vitória da Conquista, decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem, subida Arbor, controle 119-35, transponda 5-4-1-5. Trip 5-4-1-9, transponda 5-4-1-5, reporte para acionamento. 5-4-1-5, chamarei para pushback acionamento. Para pushback acionamento, Gol no 394, está no 05. Na Juliette 614. Passané 6141, mantenha a posição. Mantém. Para pushback acionamento 05, Gol no 394. Gol no 394, aguarde. Passané 6141, autorizado, ingressar na Juliette, você vai para o parque, portão 07 do Pátio 1. Informativo, autorizado, ingresso 6141, portão 7. É 320, desce 050. Desce 050, Chanel 6320. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3144, informação 11. TAM 3144, acione identificação. Autorizada a chegada Mari, desce 060. Mari 060, para o TAM 3144, boa tarde. No 3, eu estou autorizado São Paulo, nível de voo 360, via Upzulu 16, pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1-9-35, transponda 5-4-1-4. Bravo. Solo 16, decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda Bless, controle 1-9-35, transponda 5-4-1-4, para o gol 1-3-3-3. Gol 1-3-3-3, saída da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, obrigado. Gol 1-3-3-3, reporte para acionamento. Portará. Solo 924 na Gol para o TAC, alterna Salvador, 2:13, 165 com a borda. Tipo 5595. Espera pistão no zero, chame torre 1-1-2.6, o geotímetro no 0-1-1. Índia 18-6, para o 11, muito obrigado, boa tarde. Índia, November Alpha, contato agora com controle 1-1-9.35. 1-9-3-5, até o regresso, Índia November Alpha. Produzir o eixo, me deu de descida, mais próximo, prossegue visual? Positivo, a intenção mais próxima é mudança de regra. Ciente. Salvador, o Papa Romeo Índia November Alpha, tá na vertical de buraquinho, corredor forte. India November Alpha, mantém as condições visuais, corredor forte, na minha escuta. Sua escuta sempre, India November Alpha. Xename 320, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 1. Reporte na final da 1-0. 2000 pés, 1-0, 1-1, reportará a final da 1-0, Xaner 63-1-1, 0. 5-5-9-5. Salvador 3805. Prossiga. Possibilidade Leda da presente? Oi, Leda. Certo, Leda. Está na hora, Caju. TAM 3661, autorizado táxi via Taxiway India, ponto espera pistão no zero, chame torre 118 decimal 6, do geotímetro no 0111. Afirmativo, via India 186, ponto espera, TAM 3661. No 394, observe a passagem do TAM à sua retaguarda, após autorizado iniciar o acionamento. Tá ok, após o TAM, autorizado apenas o acionamento, Gol no 394? Gol no 394, autorizado o acionamento, chamará para o táxi. Tá ok, então após o TAM está autorizado o acionamento e puxe bem. Gol no 394, chama táxi. Plano eixo do 17, após atento esfera de turbulência, autorizada a decolagem, vento 120 graus, 129. Quilo Serra Lima. Sim, livre decolagem após a passagem do 35 Serra Lima. TAM 3805, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. 251-3325. Olha, Alfa Tango Tango para descida. Alfa Tango Tango, desça para 3000 pés, ajuste no 0-9. 3011, Tango Tango. Objeto 6721, fique atento à aeronave para passar sua retaguarda. Após autorizado pushback, reporte para o táxi. Gente, passando a aeronave retaguarda, iniciou o push, web 6721. Trip 5626, pelô? Livre! Ato. 95 livrou. O trip 5595, seu solo for 56, para prosseguir no táxi, 121-9. 1219. Pilo Serra Lima decola 156, controle 119-35. 1935, Pilo Serra Lima. 1924, pista livre autorizada, decolagem, vento 120 graus, 129. Iniciando o gol 1924. Subida coral. Pilo Serra Lima, contato radar, tabel 080 na coral. Gente Lima. 5626, livre descida para 2000 pés, com 1011, autorizada final 1-0. 2000 pés, 1011, final da 1-0, 5626. 3144 da TAM, desce e mantém o 050. 050, pesca da Marisa, 3144. Xaneme 320, no localizador, final, torre agora em 1-186. 1-186, grato, Xaneme 320. Marco Vivo. Firmo. Ali mantém preparado. Ali mantém, 3661. Torre Salvador, boa tarde, Oxenair 6320, estabilizou ILS X-Ray. Oxenair 6320, complete aproximação, guarde formação de pista livre, é o número 1 para pouso, Airbus ingressando para decolar, 5 autorizado. Vento, 110 graus, 129, ajuste, 1011. Aguarda pista livre, Oxenair 6320, tem embaixado checado. 1924, decola 57, controle 119, decimal 35. 9935, gol no 924.